e o LFC reporta estabilizado. Para informação, helicóptero na proximidade de Duna, máxima de 1.000 pés, não interferirá na sua aproximação. Descendo para 2.000 pés, 1.020, vai reportar estabilizado. Delta Fox via corredores 1.500 pés, reporta no través de Paripe. Confirme, Papatango ou Papapapá, Eco Delta Fox? Papatango, Eco Delta Fox, claro. Reporta lá na lateral do Paripe. 08, bom dia. Rota fora, autoriza a botar para o Tierra Wings Delta Lima, tchau. Negativo, temos a aeronave aproximando para o ILS X-Ray. Da presente, vão em condições visuais na prova 270. 270. Tony, bom dia, 6140 do Xanar. 6140 do Xanar, contato radar na decolagem, Sumol 350, da presente, direto Puka. Sumol 350, direto Puka, 6140, muito obrigado. Controle, quando for possível, coordenação for Xané 6140, vai mais direto ao Maceió. Baixa coordenação 6140 do Xané. Já agradeço, obrigado. Umba 06, está a meia dúzia de milhas, nordeste da posição coral, serviço radar encerrado. Chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. ...561 já estabilizado? Afirmo. 561 completa o final do procedimento ILS 3, torre no 895. 895, obrigado, senhor. Serra Romeu, para informação, tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, tráfego 2.500 pés, um Boeing 737-800 no ILS. Está visual com tráfego? É, negativo, senhor, ainda não visual. É, quando autorizar botar minha proa direta, você... Ah, visual, agora visual, senhor. O senhor vai passar atrás desse tráfego para seguir para prosseguir para Serra Whisky Delta Lima, mantendo a proa 270, Charlie, Serra Romeu. Voltando e mantendo a proa 270 ainda, senhor. Quando passar, eu pego a proa. Controle, autorizado Delta Fox, o direto rotatório? Autorizado direto rotatório, Eco Delta Fox, mantendo no 1500 pés. Controle, direto rotatório, Fox. O Gol no 648 da presente é proa do Mike Oscar 363. Da presente, Mike Oscar 363, o 642. Controle, Sandro de Abraão, estendendo sobre o voo, para. Gente, então, ele é bravo na minha escuta permanente, máxima de 1.000 pés no setor. Curtiu. Charlie Romeu, lidando agora através do tráfego, girando para o DCT. Prezado, Charlie Romeu, direto Serra Whisky Delta Lima, reporte visual. Para informação, tráfego do Tango Índia Bravo na vertical do TIC do Tororó, no momento a 500 pés. Ficará atento ao tráfego, já tomará na visual com o Serra Whisky Delta Lima. 8, a torre 1895 e o transponder, acione 0260, Bravo Tank Paulo. Só confirmando a frequência do controle, é 120, decimal 8. O cotejamento está correto, o pátio 4 chame a torre para acionar e taxiar. Boa viagem. Oito, chame Recife no 2685, alternando 12545. 2645, 22, sua segunda, por favor. no 26.85 a primária e a secundária no 2545. 126.85 e 125.45. Exato, isso aí. 5.45. Mantenha a posição, aguarde um minuto para iniciar o táxi. Temos uma aeronave da Azul taxiando pelo pátio. Está aguardando um minuto, acho que não é 63. Delta Fox. Eco Delta Fox, torre 98.95. Tudo bem, não, segurado. Escorre Salvador, Papatango, Eco Delta Fox, sobe. Eco Delta Fox, sobe, ingresso final, pistola no 7. Certo, final no 7, Fox. O Embraer 190 da Azul vai parquear no gate 9, à sua frente. Após, prossiga o táxi via pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre. 1895, boa viagem. Após o Azul, pátio Índia, no ponto de espera da 1895, 6333, no ponto. Comete. Solo 561, solo 513, bem próximo à direita. Controle de sol 219. Ok. Solo 561, solo 513, próximo à direita. Controle de sol 219. 219. Solo Salvador, muito bom dia. Eu vou 1561, esperando na Fox Trot. 1219. Eu vou ligando, vibrando na Fox Trot. 6140, chame Recife no 2685, alternando 12545. 12685, 2545, alternando 6140, muito obrigado. De nada, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Presente tem frequência livre, chame após sua permitida. Eu, Azul 5197, aguarde um minuto para iniciar. Tráfego taxiando pelo pátio. Aguardar o 5197. Na 094 está pronto para cópia, sentido ativo, Fortaleza agora. Cópia 1219. 219. Solo é o gol 094 na posição 10 para cópia, Fortaleza. Chegou no 094, está autorizado Fortaleza, 370 nível, via UP Zulu 19. Até Bangu, após segue conforme o plano. Decola da 10, saída Momo, transição Frote. Controle 120.8, transponder 5530. Autorizado 370, após o 19, Bangu, DCT, Abucu, depois Fortaleza, é a rota. Decolando a 10 na Momo, Frote, 208.5530, gol 104. Correto, chama para o pushback acionamento, gol no 094. Chama, né? O gol no 561, ingresso no pátio, portão é o meia dúzia. Ingresso no pátio, portão meia dúzia, gol no 561. Azul 5197, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, Azul 5197. 663. Tchau, vai prosseguir. Ente, um bom pouso, frequência livre. Salvador, boa, 3191 Latam, posição 5, tente da Batista. Não possível, senhor, autorização 340. Se puder adiantar a saída, eu agradeço. Tirando 91, já temos aqui o plano aprovado, o senhor está pronto, passada? Cota, está 3191. Ok, está autorizado então, Galeão, nível 340, via... OP November 857 até Mosso e após completa chegada no Galeão. A decolagem é da 10, saída da El Leda e após Leda, direto Irume para interceptar OP November 857. O controle 120.8 e o transponder 5533. 340 pela Ampla November 57 Mouso, decola da 10, da Euleda, depois Irume, controle 208, transporte 5533. Bahia, Tutan 3191, reporte para o pushback e acionamento. Assim o fará. Oxalume 333, decolada 59, chega o controle de Salvador 208. 308-6333, um bom domingo. Obrigado, também. Controle Salvador, bom dia, Oxalé 6333, na Dael, Leda, quando possível, com a moto, mano. Autorizado, está presente direto Leda, 6333, aguardando coordenação para a moto, no sinal 360, está sob contato radar. Leda, aguardando moto, Oxalé 6333. Táxi Azul 597, 95 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna na Serra Bravo, Serra Romeu. O Azul 597, livre, táxi à direita, no ponto de espera da 10, 1895, Arroi. Ponto de, livre, táxi aqui à direita, ponto de espera, torre em 1895, Azul 597. Quatro. Salvador, com 395, bom dia. Salvador, com 395, bom dia. Bruno 395, bom dia. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado com São Paulo, Congonhas, nível 360, via Upezulu 10 até Pubave, após Upezulu 16, até Bravo Hotel Zulu, vai seguir conforme o plano. A decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, transponder 5523. Autorizado 360 para São Paulo Congonhas, depois do Luno 0 para o Bado, depois do Luno 6 para o Hotel Zulu, decola no 0, Dael Motima. Transponder 5526, controlando 208, controlando 95. Correto, Luno 395, chame para o pushback e acionamento. Chamará. Alfa Tango Tango, cruzou o campo, no controle Salvador 208. Salvador 208, obrigado. Azul 51197, informação de tráfego Charlie 150, cruzou o campo pro do litoral norte, a 1.500 metros. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 029. Assistência, tráfego, a nível de decolagem azul 51197. Azul 2758, sendo identificação foi direto e taco, descendo para nível de voo 070. 25-070, voo de taco em curso 2758. Controle Salvador do Papa Romeu Bravo, Tango Tango, decolado, Rio Pés, restrito. O Bravo Tango Tango na réa forte, mantendo 1.000 pés, o ajuste no 020. Já recebo o seu tráfego ainda no radar, o Alfa, o Bravo Tango Tango. O Bravo Tango Tango está ciente, 1.000 pés, corredor forte, o nosso transponder está acionado. Gente, então faça um check o Bravo Tango Tango para a posição stand-by. Depois a posição normal e depois a idêntica. O Bravo Tango Tango, acionado 0260. Tango Tango está ciente, assim o fará. Controle Salvador, azul 5197, ele decolou passando 1.000 pés, saída da Yalta. 5197, está sob contato radar na decolagem, suba ao 340. Após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda, Mótima. Ciente, sobe a 340. Após 2.000, voa Leda, e Leda voa Mótima, azul 5197. 1864, deixa para 3.000 pés, ajuste no 020. 3.000, 864. 2758, deixa para nível de voo 050. 050, 2758. Prossiga, Salvador. Efetuou o cheque solicitado? Afirmativo, inclusive com identificação. O Bravo Tango Tango ainda não tem contato com o seu tráfego no radar. Confirme a base de manutenção, Salvador? Negativo, nós estamos em voo de navegação, inclusive para manutenção em Caruaru. Salvador, azul 2758. Azul 2758, prossiga. Você consegue desvio à esquerda para evitar a formação? A 045. Equilíbrio desvio, reporte alterno. Reportará o Bravo Tango Tango, confirme distância de Salvador. O Bravo Tango Tango no momento interceptou a linha do litoral, estamos aproximadamente 4 milhas de Salvador. Tango Tango, seu transponder está inoperante, não é permitido voar numa aeronave sem transponder nessa área de terminal. O senhor tem que regressar a Salvador. O Bravo Tango Tango está ciente. Estamos no procedimento de regresso. Chamaremos para pouso na 17. Gente, aguarde para chamar a torre Bravo Tango Tango. Chamaremos. Tango Tango, chame torre 198, decimal 95. Tango Tango 1895 na torre. Oceaner 6333, chame em Recife, 1251, alternando no 3325. 251-1335-6333-1. Bom, no 864, desça para 2.000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final do procedimento de LSQ, reporte estabilizado. É, 2020, o formato estabilizado, já está de alfa, pista 864. O 1094, tá pronto pro táxi, também é 179. Recife, 3 horas e 22 de autonomia. Alfa Romeo, Bravo, Tango, Tango. Bravo, Tango, Tango. Continue em aproximação, confirme o setor, se encontra. O Bravo, Tango, Tango está no... próximo à rotatória para ingressar para a cabeceira 17. Gente, ingresso final, pista 17. Tango, Tango, chamará. Bravo, Tango, Tango, confirme a distância do campo. O Bravo, Tango, Tango está aproximadamente uma milha para interceptar o final da 17. Gente. Confirma a primária, querido. 25110. 25133285, azul 4597. Azul 2758, desça para 3000 pés, o ajuste 1020. Aponte quando pronto para voar duna. 3.020, está presente, 33 voadores. Pesado, Duna da presente, mantendo a descida para 3.000 pés, azul 2758. 3.020, 1275. Já avistado na curta da pista 17, posterizado pista 17, vento 150 graus, 122. Voltando para a pista CIT, livre pouso. Estabilizou 864. 864, completa o final do procedimento, sua Renault 8, decimal 95. 295, bom domingo. Boa noite. Nada. Torre Salvador, bom dia, boa noite 864, estabilizado elétrico, parte travada, visual com a pista. Boa noite 864, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. 64. Alfa Tango Tango, solo Zulu 4, autorizado 180 pela pista. Zulu 09, corrigindo. Golo 864, posto autorizado pista 10, vento no meio 0 graus, 109. Recebeu pós na 10, 864. Zulu 094, decolado Zulu 3, chame controle, Salvador 208. Salvador 208, bom dia, Angola 09. Bom dia. Bravo, Tango Tango, ciente, livre na papá. Passando 1500 para o 3, versão. Bono 094, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 na saída MOMO. 370 na MOMO, Bono 094. Até coordenar para onde, para ti, agradecemos, visual que você está. Bono 094, suba restrita a nível do voo 350, da presente direto Cogdo. Ok, Cogdo 350, vai subir, 3 do voo 094. Bono 864, solo azul 5, libere próxima direita, chame controle solo no 21, desse bono 9. É, 219, solo, usando a direita. Bono 8. 219. 219, câmera. Bono 864, boa tarde. Bono 864, livre, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Papa chamando a Juliette, 864. Estabilizado, azul 2758. Azul 2758, completa o final do procedimento, torre 9895. Torre 9895, grato, muito bom. Salvador, o Charlie, Charlie X-Ray Romeu, confirme agora, o senhor prossegue para qual aeronave? Agora sobrevoa na Praia do Forte e regressa para o pouso final em Salvador, já. Gente, mantenha 500 pés, litoral sul, reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Reporta para Pituaçu, já. Na posição antes da Juliette, o seu portão aqui previsto é o 05. Está ocupado, tem umas duas da Santa. A Fraero está providenciando aqui um novo gate do seu parque. Tá bom, então. Está aguardando aqui na posição 80. Controle só Salvador, papapá, Tiago Serra Romeu, com mudança de tensão, vai fazer um sobrevoo prior em Mata de São João. Se autorizado, vai pegar a proa direto agora, curva na esquerda, visual com tráfego na final. O papapá, Charlie Serra Romeu, mantém a linha do litoral e chame agora a torre 198, decimal 95. Chama agora a torre, senhor. Torre em Salvador, papapá, Charlie Serra Romeu. Charlie Serra Romeu, chame-se para parar de Itapuã. Se autorizado, senhor, eu estou aqui no Parque Vitor, o cruzamento aqui para proar com o Mato de São João, senhor? Sim, Charlie Serra Romeu, proação de tráfego, Embraer da Azul, curta pista 1-0. Aguarde, meu Deus, setor. Estou no visual com o tráfego, senhor, vamos aguardar. 2-0, intenção de pouso, pista 1-0 ou 1-7? 0094, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Recife no 2585, alternando 25, decimal 45, vou 0094, muito obrigado. 12685, 123, decimal 85. Ok, já chamou, viu, mas eu cotejei, 2685, no 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45, centro Recife, obrigado, valeu. Encontro de Salão, 219. Liberando, 219, Consola, Azul 2758. Salve, Salvador, bom dia, Azul 2758, livrou. Azul 2758, livre, táxi e Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Azul 2758. Então, você apagou os controles? Operação operacional visual da 17, curva esquerda para o 055. O limite será o QD Mike 1205. Mike está autorizado, sobrevoo do farol da Barra. 500 pés, decola da 17, o controle 120 decimal 8, torre 1895 e o transponder 0166. 0166, 128, 128, 128. Mike, Mike, no pátio 5 está correto o cotejamento, chame a torre para acionar e decolar. Bom voo. Uma torre poderia voar na proa 04. Autorizado, Papa Golfo, Pro 045, reporte quando encontro no Ivar na Pro 055. Controle Salvador, Papa Papa Charles Serra Romeu. Agora de volta ao controle, estou livrando ao aeroporto pelo setor norte, mantém pro Mata São João para sobrevoar o local, depois o lado forte e regressa. O Charles Serra Romeu, acione código transponder 0156, modo normal. 0156, alocado no transponder, sua escuta permanente, senhora. O senhor segue para sobrevoo em Serra November, Mike Eco, povo? Só sobrevoo, senhora. Gente, reporte 20 milhas Salvador. Reporta lá na 20 milhas, senhora. O voo no 395, mantém a posição no traseiro da meia dúzia. Vou manter traseiro. Pelo 2758, ingresso no pátio, portão 03. Pátio pro 3, 2758. Tarde 402. 7-4060, dá mais 10? 4. Alô, bom voo pra vocês aí. Sim, o Gol no 395, siga o táxi até o ponto espera, via Pat Índia, ponto espera 1895 a torre. Michael Fumike, autorizado táxi, decolagem, chama para o solo, vento no 70 graus, 059. Uno 162, o sendo identificação, desça para nível de voo 090 na chegada a Mare. Identifiquei para o 090, chegada a Mare, voo 162. Marco, Marco para do solo. Marco, Marco de Colado 25, chama o controle, salvador 20 desse solo. Marco, devolve. Reposta visual para modificação das regras. Golfe vai descer para a Brasil, vai reportar visual, ainda na Brua 045. Golfe Mike, prossiga para o controle. Ok, depois da presente, vai fazer um sobrevoo ali do centro de Salvador. A marca 500 vai ser presente. Vai ser do 166. Gente, somente para informação, tem o tráfego do Tango Índia Bravo. Também a 500 pés fazendo sobrevoo no setor do Dique do Sororó. Ok, graças. Maravilha. Maravilha, quem é que tá aí? Tira. Bom voo, maravilha. Bom voo. Que maravilha! Falaram que estou no zero, vento no 80 graus, 099. Voo 962, desça para nível de voo 050. Para 050, voo 962. Controle, Alcântara de Abraão. Bom dia, Abraão, prossiga. Agora abandonando o sobrevoo do tipo para regresso lá em... Gente, o Tango Índia Bravo tem condição em seguida presente direto de Serra Índia com Índia? Tango Índia Bravo, Serra Novembro e Serra Novembro. Afirmativa, somente para o senhor livrar o setor de decolagem do IRS da 1-0. Claro, já está afastando agora todo o seu comando da comandante. Gente, o Tango Índia Bravo está autorizado a cruzar o setor da aproximação IRS da 1-0, após segue direto Serra Novembro e Serra Novembro. Positivo, está procedendo agora, já abandonaram, está no através de Paris, aproximadamente. O 4060, desça para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado a final do procedimento IRS que reposta estabilizado. 2000, informação estabilizada, 4060, Brasil. Salvador, bom dia, Augusto, 048, 220, via para Una Maria. Mantenha escuta, Papabapá, Charles, Serra Romeu, existe a área de Camaçari. Papabapá, Charles, Serra Romeu, tem condições de voar na proa 085? Afirmativo. Evitar a área proibida, foi na proa 085, em condições de voar. Azul 5048, via chegada mar e desça até o nível de voo 060. Via chegada mar e até 060, 0048. Voz 0 Papa Golfo contornando a formação, que eu vou agora na rua 060. Nativo Oscar Papa Golfo, mantém inicialmente a proa 045. Bruno 395, contato radar, via saída da El, submantenha 360. 360, da El, voo 395. Autorizado o livre desvio, Oscar Papa Golfo. Oscar Papa Golfo, confirme, irá pousar na 10017. 17. Capaz para modificação para ingresso nos corredores visuais de Salvador, Oscar Papa Golfo. Papapá Charles Serra Romeu, autorizado direto de cima. Papá Romeu, Tango Índia Bravo, evite a final da 10, autorizado Serra Novembro, Serra Novembro. Positivo, comandante. Estou sabendo, só um pequeno desvio por causa de Urubu. Gente, reporte visual com local de pouso. Tá 3191. Livre, táxi em frente, via pátio índia no ponto de escala da 10, 1895 a torre. 0 da 10, 2 meu confirma, irá passar quantas milhas de Salvador? Depois retorna para Salvador. Papapá de Charles Serra Romeu, não há tráfego do conhecimento do controle no setor até o regresso. Frequência livre para coordenação. Bom dia, Tinem 6200, informação de leve. Tinem 6200, acione identificação via chegada mar e desça até o nível de voo 070, ajuste no 020. 070, todos eles projetados no 6200? Eu prefiro o número 4 na aproximação, Tinem 6200. Tinem 6200. 3191, autorizado a área de colar pistão no 0, vento 1, 70 graus, 099. Recola 1-0, 3-1-0. Passa a Papa Golfo e vai atingir o 030 para o cancelamento. Para o visual na rua de Paris. E pela sua apresentação, radar vai haver espera na rotatória? Papa Tango Oscar Papa Golfo, ainda negativa previsão, desça para o 9500 pés, após travessa Paris, ajuste no 020. Mantenha as condições visuais. O Tango Dia Bravo agora visual, Derrimar. Alfa Romeo Tango Dia Bravo, frequência ali para coordenação. Muito obrigado, senhora. Até a próxima. Mandando o 060 para 050, voo 1962. Com 1962, desce até 3 mil pés, ajuste no 020. Para 3 mil pés com 1020, voo 1962. Estabilizado com capa visto, azul 4060. Azul 4060, complete final do procedimento, chame Torre Salvador. 1118, decimal 95. 1895, 4060. 1162, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, aficionou 0, reportabilidade. Teve para 2000 pés, com 1020, sem teve procedimento, a reportabilidade X-Ray da 1-0, gol 962. Torre Salvador, azul 4060, duas milhas do externo estabilizado. Azul 4060, pouso autorizado, pistola 0, ventura 180 graus, 1092. Leve pouso, pistola 0, azul 4060. 319, decolado 35, chame controle Salvador 120, decimal 8. 408, obrigado, bom dia, boa semana. Bom dia. Externa 133, decimal 25. Ok, 251, 3325. Salvador, porta 3191, decola, se escuta. 3191, no contato radar via saída da El, sub, mantenha 340. 340, pode voar da El? Após 2000, autorizado Leda, então 3191. Vamos, Leda, obrigado. Fala, cordial, bom dia. Boa noite, 5500, Júlia. 360, galera. Papá Mike Golf Mike Ciente, mantendo litoral sul, 200 pés, em condições visuais, ajuste no 019, reporte visual com farol de Itapuã. Azul 5048, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. 3 mil pés, 619, azul 5048. Autoriza a proa da rotatória para o Papá Golf? Adeus, corredores, posta Papá Golf. Controle 3290, via Saga da Mari, desça até o nível de voo 080, ajuste no 019. Decimal 8, controle Salvador, 5563, eu vou no 556, tá no portão 612. Voo no 556, tá correto, cotejamento, chame para o push e acionamento. Vai dar, muito obrigado. 3290, desça para o nível de voo 060. 060, 3290, da tarde. Alô, Salvador, o seu 3895, solicita autorização, Guarulhos, centro da Juliette. Está autorizado Guarulhos, 340 nível, via Zulu 10 até Taubaté, a decolagem é da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5561. Autorizado voltar 3895 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Zulu 10 até Taubaté. Decola no perfil da EL, transição Motiva, controle 208, transponder 3, aliás, desculpa, 5561, 3895. A 3895, cotejou corretamente, chame para o pushback acionamento. Chamará pronto no 023895. Entre aliás, X-Ray, da pista no 0, reposta brisada. 2010, 2019, autorizado o LS X-Ray, 5042. Papel Gosta, Papa Golf para ingresso no circuito, chame Torre Salvador. 118.95. Bom. Nossa, quero Papa Golf, ingresso final, pistão na 7. Ok, vai ingressar final. Tá boa a velocidade ou você também? Mantenha presente velocidade, se possível. Primeira tráfego, Pog da Gol, 5 milhas fora. Ok, estou visual com ele, está no meu traseiro. Torre Salvador, bom dia, Gol no 62, está estabilizada a passagem da Serra. Gol no 62, posição de estado, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, 1 a 0 mais. Livre pouso, pistão no 0, Gol no 62. 3191, quer uma ponte? Controle, copia o C3191. Afirmativo, prossiga. Juliette Quebec Kill informa que decolou de Vera Cruz, lançamento de PQD na vertical daquele aeródromo lá, acionado 5055. Papatão Juliette Quebec Kill, informe ao Papatão Juliette Quebec Kill 3191, por gentileza, informe ao Papatão Juliette Quebec Kill que já foram feitas tentativas para lançamento de paraquedismo. Negativo o contato com essa aeronave. Presta já seu rádio, senão será negativo a autorização. Gente, Juliette Quebec Kilo, copia o C3191? Gente, vai prosseguir com o teste de rádio para eu passar para ele? Confia. Gente, controle, o Juliette Quebec Kilo informa está ciente da sua condição. Teste do rádio e o mesmo informa que vai prosseguir aí testando continuamente aí o rádio para ver se efetua o lançamento. Em condições visuais, confirme a altitude que irá atender. Copiou, Juliette Quebec Kilo. Em condições visuais, qual altitude irá atender? É 055, controle. São 3191, sim, por gentileza, mantendo o setor oeste da ilha de Itaparica em condições visuais, submantenha o 055, ajuste 9019, aguardando contato com o Juliette Quebec Kilo. Copiou, Quebec Kilo. Setor oeste de Itaparica, acendendo ao 055, ajuste 9019, ele aguarda o seu contato aí para liberar o lançamento. Bom voo aí. São 3191, grata. Disponha, controle. Confirma a última informação, Quebec Kilo. Maravilha. O controle, ele informa que acionou 0154 agora no transponder. 0154. Então, 3191. ILS, 5048. Azul, 5048, complete, final de procedimento, Torre Salvador, 118.95. 2895, obrigado, boa tarde. Boa. Papapapá, Mike Golf Mike para ingresso no circuito Chame Torre Salvador. 118.95. Mike. Mantém escuta. O Xané 6200 desça para 2000 pés sem restrições, ajuste na 019. Autorizado final do procedimento, ILS X3, a pistola 0, reposta visão. 2000, sem instruções, nível DS 6200. 3290, desça para 4000 pés. Ajuste na 099. Desce para 4000. 048, autorizado, pistão 0, 0 graus, 08 nós. Autorizado, pistão 0, azul 5048. Em condições visuais, ajuste no 019 para o 055. Ao 3191, chame o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, boa. Boa, grata pela ponte. Disponha. 62. Bom controle, papapá, Charlie Serra, o meu. Participação, parte 5. Paz, graça. Temos um tráfego da companhia que vai ingressar no pátio, vai parquear no gate 10. Em 2 minutos o senhor será autorizado. Aqui na 6.4 então. Então, pode coordenar com o pessoal de sala após a passagem do tráfego da companhia, em livre puxo? Afirmo. Após o 737-800 da companhia passar através do 612, livre o pushback e acionamento e chame táxi, coluna 556. É, ele vai dar táxi, especialmente. Após a área de Camaçari, vou encerrar o reporte visual com o aeródromo. Ajuste na 099, mantendo condições visuais. Gate 612 irá iniciar o push após a sua passagem. Tá ciente, via Juliette, para gate 10, voo no 62. A Patango Juliette, que é daquilo, confirme o tipo de equipamento. No 5048, salas 44, libere próximo à direita, chame em controle de solo em 1219. 219, boa. Paulo Salvador, bom dia, Azul 5048, livrou na Foxtrot. Azul 5048, bom dia, livre táxi de Alfa e Kilo, a posição é a 4 Lima do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 4 Lima, Azul 5048. TAM 3290, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste na 099. Desce direto do Rio, TAM 200, complete final do procedimento, chame Torres Salvador, 118, decimal 95. Completa 1895, 6200. TAM 3290, autorizado final do procedimento, ILS Express, atenção 0, reposto estabilizado. Chamando 00, pulso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 099. Confirma, está livre o pouso, 6200? 6200, autorizado pouso, pistão no 0, vento 170 graus, 099. Livre o pouso, 90, assinando 6200. Paulo, 3895, está pronto para o direcionamento do 02? TAM 3895, aguarde 2 minutos na posição, a aeronave da Gol vai iniciar o táxi agora, aqui do gate 612.